Ora, olá, muito bom dia a todos e a todas. Ora, eu sou Lourenço e estou aqui com mais uma missão com as manhãs românticas. Ora, hoje somos o 31 de maio, o último dia do mês de maio, e amanhã já somos o 1 de junho. Ora, eu espero que tivessem passado uma ótima semana e um bom puão que teve. Foi feriado na quinta-feira e a semana que passou foi curta, e esta semana já somos terça-feira e vai passar depressa. E ora, para quem trabalha, um ótimo trabalho e muita coragem. Para quem viaja, também uma ótima viagem. E para quem ainda está de férias, boas férias e tudo bom. Ora, e vamos ficar então com as nossas músicas das 9 até ao meio-dia, na presença de Lourenço, que sou eu mesmo, e como vocês sabem, continuamos com as belas músicas. Então, boa escuta na Rádio Arco-Íris. Então, até já. Carinho de quem tanto cria.

margem que tinhas. Busquei amor verdadeiro entre as mulheres mais belas, da minha mão traiçoeiro. Todas elas, busquei amor verdadeiro entre as mulheres mais belas, da minha mão traiçoeiro. Todas elas, todas elas. Todas elas, busquei amor verdadeiro entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro. Todas elas, busquei amor verdadeiro entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro. Todas elas, busquei amor verdadeiro entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro. Todas elas, busquei amor verdadeiro entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro. Todas elas, busquei amor. E sinto que cada fotografia vale mais dia após dia, desde que não estás aqui. Não minto que entre estas quatro paredes já chorei mais de mil vezes, pois não sei viver sem ti. Nesta cama de amargura, acaricio teu retrato com ternura e sinto cada imagem do passado mais presente em todo lado, depois desse louco adeus. Não minto, meu amor, que em cada canto já chorei e sofri tanto por não ter mais nada teu. Se o meu destino é viver com esta dor, eu não aceito e vou lutar por este amor. Se o meu destino é viver sem estares aqui, no meu silêncio sempre vou chamar por ti. Vou chamar. É tudo que o homem quer, muito amor, muita ternura. coisa boa, teu corpo me faz tremer. A dança da lua, nunca mais quero esquecer. Ai, eu não resisto, onde é que eu vou parar? Com esta beleza toda, quase que me falta o ar. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. Sim, sim, sim, é ela a minha loucura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. É tudo o que o homem quer, muito amor, muita ternura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. Sim, sim, sim, é ela a minha loucura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. É tudo o que o homem quer, muito amor, muita ternura. Encontrei esta paixão, hoje já lhe entreguei o meu pobre coração. Ai, eu não resisto, onde é que vou parar? Com esta beleza toda, quase que me falta o ar. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. Sim, sim, sim, é ela a minha loucura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. É tudo o que o homem quer, amor, muita ternura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. Sim, sim, sim, é ela a minha loucura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. É tudo o que o homem quer, muito amor, muita ternura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. Sim, sim, sim, é ela a minha loucura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. É tudo o que o homem quer, muito amor, muita ternura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. Sim, sim, sim, é ela a minha loucura. Sim, sim, sim. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ora, 9 horas e 23 minutos e vocês estão à escuta de Romana. Quando não desisto, desisto a Deus. Ora, espero que esteja a passar uma ótima manhã de terça-feira, 31 de maio de 2022. Vocês estão à escuta das manhãs românticas aqui na vossa rádio, na Rádio Arco-Íris. É a de Fleurie des Aubrais. Fechei a porta ao amor, fiz-me amiga do tormento e companheira da dor. Mudei o meu apelido e hoje tristeza sou eu. Deixei de estar

música de Jeanne Manson avant de nous dire adieu. Et puis continuamos com Ruth Marlene, São Coisas Banais. Então, boa escuta aí desse lado da Rádio Arco-Íris. Que há em mim, meus desejos fatais, simplesmente para ti, são coisas banais. Tudo o que vês em mim, são coisas banais. Começo ao final, eu nada significo. Achas normal eu te amar e dizer és minha vida? Eu afinal só existo para ser a tua fera ferida. Santa também. Os seus olhos são estrelas em meu corpo a cintilar. Duas tochas, duas velas, por me acordo com elas, pra ela fiz um altar. Da vida ao nascer, já tanto tempo passou, e o homem que hoje sou, a ela fico a dever. Que esta saudade me provoca é tão difícil suportar a tua ausência em mim, confirmar que não estás aqui, e lentamente eu vou morrendo por viver sem ti. Paixão sem limite, amor sem final. Ora, estamos à escuta em tom de Toy, Paixão Sem Limite. Paixão sem limite, eterno tormento, tu não sais de mim, maldito sofrimento. Se eu contar a alguém o meu amor,

tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Ce sera trop difficile.

sonar. Ora, 10 horas e 19 minutos aqui na vossa rádio, na Rádio Arco-Íris. Estão à escuta das manhãs românticas. Então estamos à escuta de Hervé Villard. Reviens. Belas músicas. E vocês estão aí desse lado. Se quiserem dançar, podem dançar e fazer os seus gostos. Então, ou escuta, e se ainda não ligou-se à Rádio Arco-Íris, ligue-se então para escutar estas belas, belas canções que a gente passa aqui todos os dias. Então, boa escuta e uma ótima manhã de terça-feira. Elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. L'amour dans la vie, c'est la traversée du désert. Pour toi, pour moi, on a bien raison de la faire. De toi à moi. La FM en couleur. Sem teu amor, eu já... descoberta. Vem se não vou em louco, pois já não suporto outro dia, talvez. Olhos vistos

lágrima em minha fronha bordada é meu suspiro doído. Você é o vento orgulhoso num terno murmúrio chegando aos ouvidos. Você é a rima dos versos de algum trovador, é o doce gemido na hora do amor. Você é o começo e o fim, é o resumo de tudo que Deus deu pra mim. Mulher, em todos os dias que tem a semana, eu vou te amar com carinho e com gana, com todas as forças que tem o meu ser. Todos os dias que tem a semana, eu vou te amar com carinho e com gana, com todas as forças que tem o meu ser. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Cadê o seu olhar? Cadê o doce do seu beijo? O toque no meu corpo saciando os meus desejos. Seu sorriso de menina, o seu jeito de mulher, esse amor que me domina e faz de mim o que bem quer. Cadê a alegria estampada no meu rosto? Já tentei outra saída, mas não sei pra onde for. Eu mudei, fiz mais que pude pra sair da solidão. Eu só sei que te preciso pra salvar meu coração. Volta, por favor, estou pedindo. Volta, essa dor que estou sentindo. Volta, pelo amor do meu amor, por piedade. Pra sair da solidão, eu só sei que te preciso pra salvar meu coração.

o meu coração ficou sem reação, porque não sente mais o teu bater. E só ficou na alma estas cinco palavras que agora eu vou ter que te dizer. Vimos de ouvir Ronaldo, Não Fez Amor Por Ti. Vamos continuar então, e continuemos com a nossa música, e vai ser o Paulo Gonço, Jardins Proibidos. Agita a luz sem querer, e mesmo o dia vem devagar para te ver. É como estou a funcionar. daqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lhe dar. Já não durmo, morro até só em pensar. E se canto, só seu nome quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber que eu morro de saudade e de amor por você. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto no infinito, dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém, pra ninguém saber seu nome. Eu grito só meu bem. Grito só escuta de Nelo Silva e Cristiana, não posso mais, foste embora. Então vamos ficar com esta linda canção e depois a seguir vamos passar uma página do povo e a seguir para a nossa última hora continuaremos com as nossas manhãs românticas com belas músicas. Boa escuta e tudo bom para vocês daí desse lado que estão na escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 e vocês estão na presença de Lourenço até ao meio-dia. E não vejo a hora de te abraçar. Sabes bem que isso não é possível. Há outro em teu lugar. Por que é que não foste sincero comigo? Parece que gostas de me. Mas nada mais tenho a dizer-te. Estamos a terminar. Sim, eu sei. O que eu fiz não merece perdão. Não sou dono do teu coração. Não mereço viver este amor. Mas por quê? Tudo parecia dar certo.

vês mesmo à minha frente. Sempre que o vento passa ao pé de ti, parece que para respeitosamente. Atrás-me como a lua atrai o mar, meu coração está sempre em maré alta. Teus olhos doces são meu luar, e vê-los é tudo que me faz falta. Tu és meu porto de abrigo, teu doce castigo, a joia mais querida. Tu és a estrela polar que me faz brilhar, tu és minha vida. Tu és meu porto de abrigo, meu doce castigo, a joia mais querida. Tu és a estrela polar que me faz brilhar, é sol de verão que arde a meu lado e que me queima como o calor de um beijo. Pois só por ti Camões estava enganado, és fogo que arde, mas me vejo. É sorte grande que nunca me escapa e nem sequer de bilhete preciso. Não vale a pena procurar no mapa que o centro do mundo é o teu sorriso. Tu és meu porto de abrigo, meu doce castigo, a joia mais querida. Tu és a estrela polar que me faz brilhar, tu és minha vida. Tu és meu porto de abrigo, meu doce castigo, a joia mais querida. Tu és a estrela polar que me faz brilhar, tu és minha vida. Abrigo, meu doce castigo, a joia mais querida. Tu és a estrela polar que me faz brilhar, tu és minha vida. Tu és meu porto de abrigo, meu doce castigo, a joia mais querida. Tu és a estrela polar, faz brilhar, tu és minha vida. Eu rolo sem sono na cama vazia. Ó, quem me abraça é a saudade fria de quem um dia foi meu grande amor. Mas se for preciso, quero derramar 1 milhão de lágrimas para esgotar toda a minha mágoa, que somente eu sei o quanto. Perder um amor é achar a morte quando se horas e 34 minutos. Então estão à escuta de Manhãs Românticas. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na escuta da Rádio Arco-Íris. Muito embora digam que homem não chora, vou botar pra fora toda minha dor. Quando a noite chega, eu rolo sem sono na cama vazia. Só quem me abraça é a saudade fria de quem um dia foi meu grande amor. Derramar um milhão de lágrimas.

dia que ela traz. Fecho os olhos, sinto a paz que ela tem para nos oferecer. Sinto a energia que ela traz. Fecho os olhos, sinto a paz que ela tem para nos oferecer. Eu, tu e a lua. Tu e eu. Eu sou eu, tu e a lua, a lua, tu e eu, tu és a minha lua, eu sou. Os olhos brilham tanto esta noite, iluminam o nosso quarto por inteiro. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. A lua, tu e eu, tu és a minha lua, teu sol sou eu, tu e a lua. Então estamos à escuta de Tony Carreira e eras tu, e estamos quase a chegar à nossa reta final, à reta final das manhãs românticas, e estamos apenas a 10 minutos do meio-dia, então boa escuta até lá e boa música. criei, fui enfermo e com ela quis casar. Pois estamos à escuta de Tony Carreira. Ai destino, ai destino. Ai destino tão cruel. Ai destino, ai destino. Ai destino a estrada da vida. amigos. Eu adoro esta gente querida. Adeus, meu povo, fazem parte do meu viver. A esta terra irei voltar se Deus quiser. Eu lembro tempos tão difíceis que passei, mas sei que agora estarão sempre a meu lado. Este país eu só encontro gente boa. Sempre que vou embora levo uma saudade. Adeus amigos, vou embora mas vou feliz. Adeus amigos, só vocês me fazem sorrir. Adeus meu povo, estão comigo seja onde for. Seguindo a estrada da vida. Adeus amigos, eu adoro esta gente querida. Adeus meu povo, fazem parte do meu viver. A esta terra irei voltar se Deus quiser. Só vocês me fazem sorrir. Adeus meu povo, estou comigo seja onde for. No coração estará guardado o vosso amor. Adeus amigos, vou seguindo a estrada da vida. Pois é meus amigos, assim eu cheguei ao fim. Foi um grande prazer estar aqui com vocês esta manhã. E muito obrigado para quem me telefonou a dar um bom dia. E a toda a gente, que é muito bom a gente ter assim pessoas que nos telefonam a dar um bom dia e agradecer por a gente estarem aqui. Ora então, desejo-vos um ótimo fim de dia e encontraremos-nos cá então sexta-feira, se Deus quiser, das 9 até ao meio-dia, com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, então, bom apetite e vou-vos deixar com a LTP Internacional. Bom, até de sexta-feira, se Deus quiser, e tudo de bom e muita saúde para todos. Muito bom dia, são 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores.